Cheiro 57. Fui acordada um pouco antes do amanhecer por Ian agachado ao lado da minha cama. Tia, disse ele delicadamente com uma mão no meu ombro, é melhor vir comigo. O homem no armazém de cereais está muito mal. Pus-me de pé de um salto, enrolei-me na minha capa e fui atrás de Ian descalça, até a minha mente começar a funcionar conscientemente. Não que fosse necessária a habilidade de diagnosticar. Eu conseguia ouvir a respiração ruidosa a 3 metros de distância. O conde estava à porta, o rosto magro e assustado à luz cinzenta. Vá-se embora, disse-lhe rispidamente. Não pode ficar perto dele. Nem tu, Ian. Vão os dois para casa, buscar água quente do caldeirão, a minha caixa e panos limpos. Willy mexeu-se logo, disposto a afastar-se dos sons assustadores que vinham do armazém. Ian permaneceu ali com o rosto cheio de preocupação. Acho que não pode ajudá-lo, tia, disse ele baixinho. Olhou diretamente nos meus olhos com uma compreensão muito madura. Provavelmente não, disse eu, respondendo-lhe da mesma maneira. Mas não posso não fazer nada. Ele inspirou fundo e anuiu. Sim, mas eu acho... Ele hesitou e depois continuou quando eu anuí. Acho que não deve atormentá-lo mais com remédio. Ele vai morrer, tia. Ouvimos uma coruja à noite e ele também ouviu. É sinal de morte para eles. Olhei para a forma oblonga, escura da porta, mordendo o lábio. As respirações eram leves e ruidosas, com pausas assustadoramente longas entre elas. Olhei para Ian. O que é que os índios fazem quando alguém está a morrer, sabes? Cantam, disse ele depressa. O xamã pinta o rosto e canta para que a alma da pessoa encontre segurança, para que os demónios não a levem. Hesitei. O meu instinto de fazer alguma coisa em conflito com a minha convicção de que agir seria fútil. Teria eu o direito de privar este homem da paz na sua morte? Pior, deixá-lo com medo de que a sua alma ficaria perdida por causa da minha interferência? Ian não esperou pelo resultado da minha reflexão. Agachou-se e agarrou num bocado de terra que misturou com saliva para fazer lama. Sem comentar, enfiou o dedo na mistura e traçou uma linha na minha testa até à cana do meu nariz. Ian, shu, sussurrou, franzindo o senho para se concentrar. Acho que é assim. Adicionou 2 linhas em cada uma das minhas faces e outra em zigue-zague, descendo pelo lado esquerdo do meu maxilar. Penso que é assim que se pintam. Só vi uma vez e de longe. Ian, isto não é... Shu, disse ele outra vez, pousando uma mão no meu braço para que eu parasse de protestar. Aproxime-se dele, tia. Não vai assustá-lo. Ele está acostumado a si, não está? Com a mão, retirei uma gota na ponta do nariz, sentindo-me muito tola. Mas não havia tempo para discutir. Ian empurrou-me levemente e eu virei-me para a porta. Entrei na escuridão do armazém, agachei-me e pusei uma mão no homem. A sua pele estava quente e seca, a mão frouxa como couro desgastado. Ian, podes falar com ele? Diz o nome dele, diz-lhe que está tudo bem. Não deve dizer o nome dele, tia. Isso chama os demónios. Ian pigarreou e disse algumas palavras com sons guturais. A mão que eu segurava mexeu-se um pouco. Os meus olhos já se tinham acostumado à escuridão. E eu via o rosto do homem, marcado por um ligeiro olhar de surpresa, ao ver a pintura de lama. Cante, tia, pediu Ian em voz baixa. Tanto um ergo, talvez. Era mais ou menos isto. Afinal, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Impotente, comecei a cantar. Tantum ergo sacramentum. Poucos segundos depois a minha voz estabilizou-se e eu agachei-me, cantando lentamente, segurando a mão dele. O senho franzido relaxou-se e um olhar que pensei ser calmo surgiu nos seus olhos encovados. Eu já testemunhara muitas mortes, causadas por acidentes, guerra, doença ou causas naturais, e já tinha visto homens morrerem de muitas maneiras, desde aceitação filosófica a protesto violento, mas nunca vira ninguém morrer desta maneira. Ele simplesmente esperou, olhando-me nos olhos, até eu terminar a canção. Então virou o rosto para a porta. E quando o sol que nascia o iluminou, deixou o corpo, sem contrair um músculo, nem dar o suspiro final. Permaneci sentada, quieta, segurando a mão mole, até perceber que também estava a suster a respiração. O ar à minha volta parecia estagnado, como se o tempo tivesse parado por um momento. Mas é claro que tinha parado, pensei eu. E obriguei-me a respirar. Tinha parado para o homem, para sempre. O que vamos fazer com ele? Não havia mais nada a ser feito pelo nosso hóspede. A única questão no momento era como poderíamos lidar com os seus restos mortais. Eu conversara com Lord John e ele levara Willy para colher morangos no espinhaço. Apesar de a morte do índio não ter sido nada de horrível, gostaria que Willy não o tivesse visto. Não era uma visão para uma criança que vira a mãe morrer poucos meses antes. Lord John parecia abatido. Talvez um pouco de sol e ar fresco os ajudasse aos dois. Jamie franziu o sobrolho e esfregou o rosto com a mão. Ainda não se tinha barbeado. E a barba, por fazer, fazia um som áspero. Devemos dar-lhe um enterro decente, claro. Bom, acho que não podemos deixá-lo aqui no armazém. Mas será que o povo dele se importaria se nós o enterrássemos aqui? Sabes como eles tratam os seus mortos, Ian? Ian ainda estava um pouco pálido, mas surpreendentemente controlado. Abanou a cabeça e bebeu um gole de leite. Não sei lá grande coisa, tia, mas vi um homem morrer, como já lhe disse. Eles envolveram-no numa pele de veado e fizeram uma procissão pela povoação a cantar. E depois levaram o corpo para dentro da mata e colocaram-no em cima de uma plataforma acima do chão e deixaram-no ali, a secar. Jamie não parecia nada animado com a ideia de ter corpos mumificados dispostos nas árvores, perto da herdade. Acho que talvez fosse melhor envolver o corpo decentemente e levá-lo à aldeia, para que o seu povo possa tratar dele adequadamente. Não, não podemos fazer isso. Retirei o tabuleiro de muffins recém-cozidos do forno holandês e enfiei um palito num dos bolinhos castanhos. O palito saiu limpo. Então coloquei o tabuleiro na mesa e sentei-me. Franzi o senho para o jarro de mel que brilhava sob o sol do fim da manhã. O problema é que o corpo certamente ainda pode infectar pessoas. Não tocaste nele, pois não, Ian? Olhei para Ian, que abanou a cabeça, parecendo calmo. Não, tia. Não depois dele adoecer. Antes disso, não me lembro. Estávamos todos juntos a caçar. E tu nunca tiveste sarampo, com os diabos. Passei a mão pelos cabelos. Já tiveste? Perguntei a Jamie. Para meu alívio, ele anuiu, confirmando. Sim, quando tinha 5 anos, mais ou menos. E dizem que não apanhamos a mesma doença 2 vezes. Então não há problemas se eu tocar no corpo dele. Não, nem eu. Também já tive sarampo. A questão é que não podemos levá-lo à aldeia. Não sei por quanto tempo o vírus do sarampo, que é um tipo de germe, consegue resistir nas roupas e num corpo. Mas como podemos explicar ao povo dele que eles não devem tocar-lhe nem aproximar-se dele. Não podemos correr o risco deles serem infectados. O que me preocupa, disse Ian inesperadamente, é que ele não é de Anaoka. É de uma aldeia mais a norte. Se nós o enterrarmos aqui, normalmente, o seu povo pode ficar a saber e pensar que o matamos e depois o enterramos para o esconder. Era uma possibilidade sinistra que não me tinha ocorrido e eu tinha a sensação de que uma mão fria estava na minha nuca. Mas não achas que eles iam pensar isso, pois não? Ian encolheu os ombros, abriu um muffin quente ao meio e colocou mel no seu interior. O povo de Nakognaweto confia em nós, mas Myers disse que há muitos que não confiariam. Eles têm motivos para desconfiar, não é? Considerando que a maioria dos Tuscarora tinha sido exterminada numa guerra horrorosa com os colonizadores da Carolina do Norte há pouco menos de 50 anos, eu acreditava que eles tinham razão, mas não ajudava nada na situação atual. Jamie engoliu o resto do seu muffin e recostou-se com um suspiro. Bem, acho que o melhor a fazer é envolver o pobre homem numa espécie de mortalha e colocá-lo na pequena caverna no monte acima da casa. Já dispus as madeiras para um estábulo na abertura. Isso manterá os animais afastados. Depois Ian ou eu podemos ir a Anaoka e explicar a questão a Nakognaweto. Talvez ele mande alguém para ver o corpo e garantir ao povo do homem que não viu sinais de violência. E depois poderemos enterrá-lo. Antes que eu pudesse responder à sugestão, ouvi passos de alguém a correr na nossa direção. Eu deixara a porta entreaberta para que a luz e o ar entrassem. Quando me virei para a porta, o rosto de Willy apareceu na abertura, pálido e consternado. Senhora Fraser, por favor, pode vir comigo? O meu pai está doente. Será que o índio lhe pegou a doença? Jamie franziu o senho para Lord John, a quem tínhamos despido e colocado na cama. O seu rosto estava ao mesmo tempo corado e pálido, sintomas que eu tinha relacionado antes a stress emocional. Não, não pode ser. O período de incubação é de uma a duas semanas. Onde é que vocês estavam? Eu dirigi-me a Willy e depois encolhi os ombros, ignorando a pergunta. Tinham estado a viajar. Não havia meio de saber onde ou quando Gray tinha entrado em contacto com o vírus. Os viajantes costumavam dormir juntos, em camas, nas hospedarias, e os lençóis raramente eram trocados. Era muito fácil deitar-se numa cama e acordar no dia seguinte com os germes de qualquer doença, desde sarampo a hepatite. Você disse que havia uma epidemia de sarampo em Cross Creek, não disse? Pus a mão na testa de Gray. Acostumada a medir de febres com o toque, eu diria que ele estava com quase 39 graus centígrados, uma temperatura bastante alta. Sim, disse ele roucamente e tossiu. Estou com sarampo. Mantenham o Willy afastado. Ian, leva o Willy lá para fora, por favor. Torci um pano molhado com água de flor de sabugueiro e passei-o pelo rosto e pescoço de Gray. O seu rosto ainda não tinha manchas vermelhas, mas quando lhe pedi para abrir a boca, os pequenos pontos brancos dos sinais de cóplic eram visíveis na garganta. Sim, está com sarampo, informei-o. Há quanto tempo se está a sentir mal? Eu estava a sentir-me um bocado zonzo quando me deitei ontem à noite, disse ele, e tossiu outra vez. Acordei com dor de cabeça à meio da noite, mas pensei que fosse por causa do tal whisky de Jamie. E ele sorriu ligeiramente para Jamie. E depois, esta manhã, espirrou e eu rapidamente agarrei num lenço limpo. Sim, percebo. Tente agora descansar um pouco. Estou a ferver um bocado de casca de salgueiro, que vai ajudar com essa dor de cabeça. Levantei-me e ergui uma sobrancelha para Jamie, que saiu comigo. Não podemos deixar que o Willy chegue perto dele, disse em voz baixa para não ser ouvida. Willy e Ian estavam perto do estábulo a colocar feno na manjedoura dos cavalos. Nem Ian, ele pode infectá-los. Jamie fez uma careta. Está bem. No entanto, o que disseste sobre a incubação? Sim, Ian pode ter estado exposto ao homem que morreu. Willy pode ter estado exposto à mesma fonte de Lord John. Qualquer um deles pode já ter contraído a doença, mas ainda não têm sintomas. Eu virei-me para olhar para os rapazes, os dois aparentemente tão saudáveis como os cavalos que estavam a alimentar. Eu penso, disse eu, hesitando, enquanto arquitetava um plano vago, que talvez seja melhor acampares fora da cabana com os rapazes esta noite. Podem dormir no barracão das ervas ou no arvoredo. Esperem um dia ou dois. Se o Willy estiver infectado, se foi exposto à mesma fonte de Lord John, provavelmente vai mostrar sintomas até lá. Caso contrário, então, é provável que esteja bem. Se ele estiver bem, tu e ele poderiam ir à Anaoka para contar a Nakog Naueto sobre o morto. Isso manteria Willy fora de perigo. E Ian poderia ficar aqui para cuidar de ti? Ele franziu o cenho pensativo e depois anuiu. Sim, acho que pode ser. Virou-se para olhar para Willy. Por mais inescrutável que conseguia ser quando queria, eu conhecia-o muito bem e detetei-lhe um brilho de emoção no rosto. Ele parecia preocupado quando ergueu as sobrancelhas. Preocupado com John Gray e talvez comigo ou Ian. Mas para além disso havia algo muito diferente. Interesse misturado com apreensão, pensei eu. Com a ideia de passar vários dias sozinho com o rapaz. Se ele ainda não percebeu, não vai perceber, disse eu delicadamente, apoiando a mão no seu braço. Não, murmurou ele virando as costas ao rapaz. Acho que é seguro. Dizem que há males que vêm por bem, disse eu. Poderás conversar com ele sem te parecer estranho? Fiz uma pausa. Só uma coisa. Antes de ir, ele colocou a mão sobre a minha, que estava apoiada no seu braço, e sorriu. Sim, o que é? Tira aquela porca da despensa, por favor.